escondeu. Ninguém diz que ela foi a princesa do sertão. Enjeitava casamento, machucava o coração. Com orgulho da beleza, só fazia ingratidão. O moço apaixonado, muito dele se matava para esquecer a princesa que seu peito judiava. Princesa não percebia que os anos não parava. Foi perdendo seu encanto na velhice que chegava. Quando ela quis casar, não achou nenhum rapaz. É desengano da vida que o tempo leva e não traz. Ficou sozinha no mundo quando morreram seus pais. Hoje vive com a saudade que do seu peito não sai. Parece flor desfolhada, pisada pela tristeza. Acabou com a mais bonita, sem encanto e sem presteza. É uma véia muito feia, como exemplo as princesas. Que a beleza não é glória, é um dão da natureza.